Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará, CYE 420, FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. 6:02. 103,5, Cidade FM. A sintonia do sucesso. A rádio feita pra você. 105 FM. Mais música, muito mais sucesso. Cinco FM, o sucesso em primeiro lugar. Se eu soubesse que ia ser assim,

Cidade FM, compartilhando sucessos. We'll be right back.

pode acontecer. Faço parte de você. Quando o coração decide, não tem jeito. Sonho que sonhei pra mim. Fogo de um amor sem fim. Nada poderá mudar o que está feito. Custe o que custar. Os maiores sucessos em um só lugar. Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Pra você fiz essa canção. Amo todo o seu coração. Fica comigo. O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração que eu devolvo em dor. Já provei da maçã e é você que eu quero. Tudo bem, sou teu fã. Eu confesso, te espero amanhã. Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo. Nosso amor é lindo, tão lindo, nada pode ser. FM, em sintonia com você. Música.